que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 16h. 2 horas para você curtir os clássicos do rock, né? E hoje é um dia especial, né? Eu diria que 24 de dezembro é até mais especial que o dia 25, porque a gente fica naquela expectativa, é véspera de Natal, até chegar meia-noite, aquela coisa gostosa, e o dia 25 já é um dia mais calmo, mais light, é um domingo, ainda mais vai cair no domingo ainda, a pessoa já fica mais calma, é feriado, geralmente é feriado, né? A pessoa já tá mais calma com a família, e a véspera tem aquela ansiedade toda. E hoje, 24 de dezembro, a gente tem um presente para você, cara. Nosso presente de hoje vai ser um especial de Natal com duas superferas, dois supernomes e com uma surpresa, e é uma surpresa, um bônus track, né? Um bônus track pra você no final, tá ok? É o seguinte, vai ser o especial de Natal hoje com Janis Joplin, tá? Já avisando você que é roqueiro, que gosta daquela porradaria toda de rock and roll, é o seguinte, Janis não é tão rock and roll assim, tá? Mas Janis Joplin tem uma história, né, pra contar, né, faz parte da história do rock também, e as pessoas gostam da voz de Janis Joplin, e quem não conhece vai passar a conhecer um pouco do trabalho dela, que não é muito, porque infelizmente a carreira dela acabou naquela overdose de heroína em 1970, mas tem muita coisa boa. É, aos 27 anos juntamente, assim como Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Pô, brincadeira, cara. É, e quem mais não? É, Amy Winehouse, tudo com 27 anos. Jim Morrison também com 27 anos. É brincadeira não, cara. Bom, especial com Janis Joplin, você vai conhecer essa fera. E depois também uma hora de Eric Clapton, cara. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de curtir esse especial de Natal hoje. Um especial mais calmo, mais light, mas não deixando de ser rock and roll. Tá ok? Vamos começar com Janis Joplin, ela que na história da na carreira dela tocou só com duas bandas, com a Big Brother and the Holding Company e a Boogie Tilt Band. Eu prefiro a primeira banda, que foi do começo da carreira, mas as duas são ótimas, excelentes. E no final, o que vale mesmo é a presença, a voz e a interpretação de Janis Joplin. Bom, você vai ouvir clássicos como Summertime, Cry Baby, Piece of My Heart, Try This a Little Bit Harder, deixa eu ver aqui, Ball and Chain, deixa eu ver, Half Moon, muita coisa boa, Move Over, você vai conhecer essa figura que foi Janis Joplin. E a gente começa com um clássico. Quando se fala Janis Joplin, qual a música que vem à cabeça de quem conhece? É Summertime. E é com ela que a gente vai começar. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you.

supplicating. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I'm when I think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now, yeah, yeah, yeah, yeah. Take another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it if it makes you feel good. Oh, yes, indeed. You're out on the streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Take me.

I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Essa risadinha clássica dessa música, meu amigo. Ela fez essa música, acho que mais de brincadeira, de gozação. É porque o amigo dela tinha ganhado um Porsche. Aí ela pegou e falou: por que que eu não posso ter um Mercedes-Benz? Aí fez essa música, aí você vê que não tem acompanhamento nenhum. É só vocal, como dizia. Antigamente não tinha esse negócio de acapela, não. Inventaram depois. Aliás, foi DJ que inventou essa parada de acapela, né? Só que saiu, ó. Mercedes-Benz tinha que ser Janis Joplin, não é mesmo? Olha, anterior, Down on Me, Me and Bob McGee, um sucesso de... Esqueci, eu falei o nome do ator pro Marquinhos antes de começar a gravação, agora eu esqueci, cara. É Chris Christopherson, tá? Chris Christopherson. Aliás, ele é cantor de música country também. E essa música é uma música country. Que, pra quem não sabe, Janis Joplin nasceu no Texas, cara. O berço da country music, tá? Me and Bob McGee, anterior foi Try Just a Little Bit Harder, Piece of My Heart, Cry Baby, Summertime. A gente vai pro break e antes, queria mandar um alô pra galera que tá curtindo a gente lá no Rio de Janeiro, cara. É isso mesmo, olha. A gente tem o Facebook aí, pode entrar, mandar um alô, só dizer o nome. Se quiser também, se não quiser, não tem problema não. A gente não liga não. Pode continuar curtindo aí a RioSulRádio.com. E passa para outros amigos aí que eu tenho certeza que eles vão gostar, tá ok? Aquele abração, tá, pra galera lá do Rio de Janeiro, Curitiba também, né, Marquinhos? Curitiba ouvindo a gente também, isso que é legal. Bom, a gente vai pro break e na sequência tem mais, comenta aí. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, 24 de dezembro, meu amigo, eu geralmente falo no sábado pra você maneirar na bebida, agora hoje vai ser difícil falar, o pessoal vai me xingar, se eu falar pra beber pouco, o pessoal vai me xingar, né? Agora é o seguinte, cara, tem sempre um que não bebe, cara, geralmente tem, ainda mais hoje em dia tem gente que não bebe, faz o seguinte, cara, chama o cara, entera ele na sua turma, pede por favor pra levar o carro no final, ou então não vai de carro, meu amigo, vai de táxi, cara, é isso mesmo, vai de táxi, você vai economizar problema, né? E depois, se quiser, o táxi deixa você no motel, na casa da garota, na sua casa, onde você estiver afim, cara. Ok? É só isso mesmo. Só que é véspera de Natal, você pega leve. E Natal aqui hoje no Classic Rock está demais, cara. Ela, a voz. Janis Joplin. A única mulher branca com voz de negra. E Elvis Presley foi o primeiro branco que teve voz de negro. Diziam que ele fez sucesso por causa disso. Eu discordo. Foi por causa do talento dele mesmo. Foi uma coincidência. Agora, Janis Joplin cantando, meu amigo, eu tiro o chapéu, me arrepio todinho. Ó, tem uma música, um show que ela fez, que ela ficou nua. Aí depois ela tirou a roupa no meio do show, doidona. Aí no final do show o cara perguntou pra ela: mas por que você ficou nua? Eu falei: não, eu senti que a música tava me possuindo, eu tirei a roupa. Simples, direto e simples. Gente, ó, mais uma sequência. Lembrando também que hoje especial, tem um especial também do Flash House, logo mais às 18h. E o DJ Marcante vai brincar muito nas mixagens com o tema natalino. Você que gosta, se você não gosta, meu amigo, avisa a sua galera que gosta de ouvir. Fala que 18h pra se ligar lá na RioSulRádio.com, que vai gostar. Vai ser uma coisa maneira. E o DJ Marcante tá prometendo aí brincar muito com o tema natalino nas versões. É DJ Santa Claus, meu amigo. É DJ Noel. Bom, Começando mais uma sequência, uma música calma, meio blues, meio devagar, mas olha, a voz dela diz tudo. Vamos lá, Janis Joplin, A Woman Left Lonely. Vamos lá. Classic Rocks. Please don't you do it to me, babe, no. down by my window. Oh, oh, oh, looking at the rain. Sitting down by me in the window that I, all around I felt it, all I could see was a ray. Something grabbed a hold of it, felt to me on the light of a morning tree. Yeah, hey, you know what I mean? When it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say whoa, whoa, whoa, whoa, honey, it can't be just because I got to want your love, please. Because I got to need you, Daddy. Please, don't you let me down now. Please. Here you go today. But I wanted to love you. I wanted to hold you. Yeah, till the day I die. Yes, I did. Yes, I did. Why half the world is still crying, man, when the other half of the world is still crying too, man, and I can't get it together. I mean, if you got a cat for one day, man, I mean, if you say maybe you want a cat for 365 days, right? You ain't got it for 365 days. You got it for one day, man. Well, I'll tell you, that one day, man, better be your life, man. Because, you know, you can say, oh, man, you can cry about the other 364, man. But you're going to lose that one day, man. And that's all you got. You got to call that love, man. That's what it is, man. If you got it today, you don't wear it tomorrow, man. Because you don't need it. Because as a matter of fact, as we discovered on the train, tomorrow never happens, man. It's all the same fucking day, man. So you gotta, when you wanna hold somebody, you gotta hold them like it's the last minute of your life. You gotta hold. Hold it. Cause someday some weight gonna come on your shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel just like a boy. To me. Hey! Olha, cara, como cantava, meu Deus. Eu fico imaginando o que, que essa mulher não teria feito se ela não tivesse morrido aos 27 anos. Que a ela, Jimi Hendrix, Jim Morrison, essa turma toda que foi cedo. O que, que não teria feito? É porque talento, voz, todos eles tinham. Olha, você ouviu aí My Baby, Half Moon, Bye Bye Baby, Ball and Chain, olha, Move Over e A Woman Left Lonely. Tá ok? Bom, gente, ó, a gente ia falar que tinha uma surpresa, tinha um bônus. O bônus vem agora, né, Marquinhos? Porque a Janis Joplin são... Você pensou que eu vi só uma horinha só de Janis Joplin? O bônus é esse, você vai curtir mais uma sequência de Janis Joplin. E o programa, portanto, vai ter um bônus track aí pra você aí, com mais meia hora além do tempo normal. Ou seja, o programa hoje vai até às 16h30. Ou um pouquinho mais. Vocês não vão achar ruim, não. Eu tenho certeza absoluta que não vão. Tá bom? Bom, a gente tá indo pro último bloco, né? Não, pro terceiro bloco, né? Vamos anunciar o terceiro bloco, não? Tá fechando o segundo, né? Vocês estão vendo como é que eu tô perdido, né? Então tá bom. Daqui a pouquinho eu volto. Classic Rocks. Tá aí pra você um bônus track. É bônus track, ó. Acho que é track, cara. É track mesmo? Tem certeza? Bom, não sei. Eu concordo. Quando eu não sei, eu falo, cara. Mas o que eu vou falar que eu sei se eu não sei? É bônus track. A gente fala, vamos portuguesar, então. Bônus track. Você vai ganhar mais meia hora aí de Janis Joplin, que realmente vale a pena, tá bom? Olha, mais uma sequência e a gente começa com Buried Alive in the Blues. Um blusão da Janis. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. me time, give me time, mm-hmm, give me time. I heard somebody say, ah, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea. Give me time, give me time, please, a little more time. Takes the road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. My love is like a seed, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. sit there. Count your fingers. What else? What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel that you're through. Oh, oh, oh, oh. I sit there. Count. Oh, count your little fingers. My unhappy. Keeps moving on. don't expect any answers, dear. For I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And then never gonna love you right. So you better dig it now. I love you and I need you. É isso aí, gente. Algumas músicas são ao vivo. Você já percebeu, né? Lógico. Essa batida de palma aí, também que pergunta idiota que eu fiz, né? Bom, olha, um bonus track pra você aí de James Joplin. Você que não conhecia a obra da James Joplin, você conhecia um pouquinho, cara. Já passou a conhecer, olha, são, deixa eu ver aqui, ó, 20 músicas. Você ouviu aí 20 músicas da James Joplin. Já é alguma coisa, você já vai poder opinar. Se alguém perguntar o que você acha da James Joplin, você já vai ter uma opinião formada, né? Olha, você ouviu Come Back, My Own Tears, Time, Little Girl Blues, Get It While You Can, Trust Me e Buried Alive in the Blues, tá ok? A gente vai pra sequência e depois sim a gente vai fechar o programa com Eric Clapton, meu amigo. Uma hora de Eric Clapton. Espera aí que a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, continuando aqui no especial de Natal pra vocês, espero que vocês estejam gostando, cara, porque eu tô adorando, eu tô amando, cara. Eric Clapton e James Joplin juntos, é mamão com mel, cara, na boa, definindo melhor, é mamão com mel. Bom, olha só, Eric Clapton, ele que, não é preciso dizer muita coisa de Eric Clapton, vou ficar aqui rasgando elogio, porque nem é necessário, ele foi considerado, na época, Deus, né? escreveu nos muros lá em Londres, Clapton's God, tá? É Eric Clapton que começou a carreira no famoso Cream, cara, um grupo famosíssimo, o nome dizia Nata são os melhores. Era Jack Bruce, a primeira formação, Jack Bruce no baixo, Eric Clapton na guitarra e no vocal, e Ginger Baker, que durante anos foi considerado o melhor baterista do mundo. Não é preciso dizer muito, né? O Eric Burdon, depois era do The Animals, nos anos 60, depois voltou a fazer, enfim, eram nomes consagrados, e Eric Clapton foi um deles, tá bom, hein? Depois teve um sério problema com heroína, teve que fazer tratamento, ficou 3 anos internado, mas tá aí, ó, fazendo música até hoje. E é conhecidíssimo pelos blues, pelas baladas que ele faz. Bom, uma hora de Eric Clapton, tá? Eu prometo pra você que não vai ter nenhuma balada, não, mas o som vai ser bom. Tá legal? A gente começa com Run, vamos lá. Classic Rocks. Something inside of me keeps on telling me to run. another new one. Can you take it? Good. Okay, this one's called Mistress. boogie-woogie. In the middle of the floor. Classic Rocks. Aí, meu amigo, Eric Clapton. Tá, brasileiro fala, vai, Eric Clapton. Tá? Gente, ó, só consertando uma tremenda asneira que eu falei aí do Cream, né, nada de, o baixista era o Jack Bruce, nada de Eric Burden. Eric Burden é do fundador do The Animals, daquela famosa música The House of Rising Sun. É, e eu acabei misturando as bolas aqui. Eric com nada a ver. com Jack Bruce. Eric Burden e Jack Bruce, olha só, nem os nomes são semelhantes, mas tá aí consertado. Aliás, o Jack Bruce depois, ele lançou Wes, Bruce Lang, Leslie West, Jack Bruce e Corgi Lang, era um trio. Cara, eu vou prometer pra vocês que eu vou conseguir achar isso e vou tocar, tá bom? Pode, promessa pra minha dívida. Olha, você ouviu Larry Ray, Knockin' on Wood, Man in Love, Early in the Morning, Blow Wind Blow e Run. Eric Clapton no especial de Natal, a gente volta. Pois é, e você que tá ouvindo aí, não sai não, tem mais um bloco ainda, cara, tem mais um dentista pra te atender aqui, ó, nada de bloco, tem mais um set de músicas pra você aqui, tá? É isso mesmo, um bônus track pra você de Natal, um presente a mais pra você que curte o Classic Rocks. Mais uma sequência, tá, de Eric Clapton, cara. Olha, a gente começa com I Can't Stand It, um clássico também de Eric Clapton, vamos lá. Classic Rocks. Running around, I can stand it. can't afford to stay. Your good kind treatment will worry me someday. I love you, baby, but I'm gonna have to say goodbye. When I got to move, I really got to fly. so troubled. Can't get a job. Laid off and having double trouble. Hey, hey, to make it you got to try. Zé, fechando com a clássica Cocaine. Aliás, o nome da música não é Cocaine. O nome da música é She Don't Lie. Entre parênteses, Cocaine. Ela não mente. É a cocaína. A música é de J.J. Cale. Aliás, o Nazaré também gravou essa música, Cocaine. Daí ficou conhecidíssima na interpretação do Eric Clapton. Aliás, essa música ao vivo com o Eric Clapton, meu amigo, o solo de guitarra que ele faz é de deixar qualquer um assim de queixo caído, como se dizia antigamente, sabe? Olha, fechando a sequência aí, Cocaine, Last Night, Double Trouble, Same Old Blues e I Can't Stand It. Gente, olha, especial de Natal foi um pouquinho mais longo, eu sei que você não reclamou, tenho certeza absoluta. E hoje Natal, lembrando a vocês que o pessoal do Proibido, Marquinhos aqui, estamos aqui desejando a todos vocês que curtem o Classic Rocks um feliz Natal e, é lógico, já desejando para você um 2012 com muito rock and roll, cara, tá? E lembrando o seguinte, isso aí sou eu que estou desejando, Marquinhos está avisando aqui também, daqui a pouquinho, às 6 da tarde, não é mesmo? É o Flash House, com o DJ Marcão fazendo aqui, brincando muito com o tema de Natal nas mixagens, pra você também dar uma deschavada, né, cara? Não é só rock and roll o dia inteiro, tá? Deixa rolar aí, deixa ligado, põe na sua aparelhagem de som, fica mais maneiro ainda, aí você curte aí o especial de Natal aí pra vocês. Gente, ainda dá tempo ainda de você participar da promoção da Rio Sul aqui como programador. É programador o quê mesmo, Marquinhos? Qual o nome da promoção? Se tornar um programador da Rio Sul Rádio por uma hora no dia de amanhã, tá? Tu manda 20 músicas do teu gosto que tem a ver com a programação da rádio, músicas que marcaram sua vida ou que estão sendo gostosas de ouvir agora. Tem muita música nova bacana sendo tocada hoje, né? No ano passado, inclusive no início de 2011, teve assim uma safra maravilhosa de músicas boas lançadas. É, tem James Blunt, tem até essas coisinhas mais tupiniquins conseguiram fazer versões bacanas de músicas boas. Então dá pra tirar muita coisa boa. Você manda 20 musiquinhas do seu gosto pra contato@riosulradio.com. Um monte de gente já mandou. Nós ficamos surpresos com a quantidade de músicos que mandaram suas programações, né? Então, mas isso não tem nada a ver. Qualquer um pode mandar sua programação. Vai ser analisada, não é um sorteio. Vai ser muito bem escolhida. E você corre um sério risco de ouvir o seu nome ali durante a execução da sua programação amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Portanto, não esqueça, contato@riosulradio.com. Tu manda a tua programação de 20 músicas e corre o sério risco de participar da brincadeira. É isso aí, ainda vai ouvir no dia de Natal ainda, 25 de dezembro, meu amigo. É, vai ouvir lá a sua programação certinha. Mas, ó, não manda programação de rock and roll não, tá? Você tá ouvindo aí a gente falar no horário do rock, mas rock and roll não. Faz isso não, porque a programação da rádio é diferenciada um pouco e não tem nada a ver com essa barulheira toda que a gente faz aqui no horário especial. Por isso que nesse horário aqui a gente solta os bichos mesmo, cara, que é pra tocar rock and roll. Gente, ó, um feliz Natal a todos vocês, mas eu vou falar, se for beber, meu amigo, não dirija. Não tô pedindo você não beber não, pode chapar o coco, dorme na casa, vai dormir na casa da sogra, esse é o problema, é mesmo? Pode beber à vontade, mas ó, não vá dirigindo pra casa não, pega um táxi, vai a pé, vai cambaleando pela rua, pede pra alguém te levar, mas não dirija, isso aí ninguém merece, ainda mais no dia de Natal, tá ok? Feliz Natal, até semana que vem, com um especial de Ano Novo, que a gente fez especial, não, um programa de Ano Novo, não vou prometer nada de especial, um programa de Ano Novo, eu tenho certeza que vai estar maneiro, até sábado que vem.